Opa! Hoje deveria reprisar Moqueca de Siri, mas os passarinhos estão cantando. É o primeiro domingo de primavera e também o último domingo antes de Cosme e Damião Herê. Então eu, Conrad Rose, vulgo Siri, estou aqui com a carrapeta mais inusitada das galáxias. Para tocar 2 horas de música infantil. Sejam bem-vindos todos, os herês e beges. Viva Cosme e Damião! E viva a comunicação comunitária! Hoje a parada vai ser pelo Spotify. Pouco chato, mas vamos lá de Toing. Circo da Silva. Um beijo enorme do neto Benjamin. E um beijo enorme. Minha eterna criança Bernardo. Salve, mãe Rosa. Melânia, Carla no Ratones, Tico no Parque São Jorge. Todo mundo na escuta. Vamos curtir. Circo da Silva, depois vem Toquinho, Baby do Brasil, Adriana Parque Pim, Mundaréu, Mundo Bita, Carlinhos Brown e lá, lá, lá. Rádio Comunitária Campestre, 98.3. Um upa pro Ion na escuta. Opa, pra Sueli Furtado. Alice, fala pra Bia aumentar o som. Toin, Circo da Silva. Agora Toquinho, orquestra e coro do projeto Guri. A casa e o caderno. Sou eu que vou seguir você no primeiro raio.

arrumou pra Pracida. Viu a Bilica, a Biblioteca Livre de Campete. Macaco Falsicante. Tá ligado? Depois Mundarel. Eu sou macaco saltitante, eu gosto muito de um gigante, o nome dele é elefante, e vem comigo pular. Mas quando ele pula, o chão todo treme, os galhos das árvores começam a quebrar. Saltitante, fui numa festa elegante, levei um amigo elefante para participar. E quando o som começou, que se manifestou no sol, o gigante pulou, fez todo mundo dançar. Saltitante, eu gosto muito de um gigante, o nome dele é elefante, e vem comigo pular. Mas quando ele pula, o chão todo treme, os galhos das árvores começam a quebrar. Está elegante, levei um amigo elefante para participar. E quando o som começou, ninguém se manifestou. Só o gigante pulou, fez todo mundo dançar. Opa, problema na escuta. Bernunça. Nossa, o que é aquilo? É a Bernunça. Nossa, quanta perna. Ai, meu Deus do céu. Eu vou me esconder. Que medo. E vamos entrar na Bernunça? Vamos entrar, vamos entrar. Vamos entrar. Eu vou. Nossa, como ela é grande. Olê, olê, olê, olê, olá, a reta do caminho que a Bernunça quer passar. Olê, olê, olê, olê, olá, a reta do caminho que a Bernunça quer passar. Ô senhor mestre vaqueiro, você me preste atenção, tira o bicho da corrente e traga pro meio do salão. Arreda do caminho que a Bernunça quer passar. Olê, olê, olê, olê, olá, arreda do caminho que a Bernunça quer passar. Olha lá, mestre vaqueiro, escuta aí o meu cantar. Vá arrumar um menino pro bichinho passar. Olê, olê, olê, olê, olá, arreda do caminho que a Bernunça quer passar. Olê, olê, olê, olê, olá, arreda do caminho que a Bernunça quer passar. A Bernunça é bicho bravo, chega no meio da sala e fica rindo de vocês. Olê, olê, olê, olê, olá, arreda do caminho que a Bernunça quer passar. Olê, olê, olê, olê, olá, arreda do

4 horas depois o sol nasceu, a lua se pôs e... O sol pediu a lua em casa. E a lua disse, não sei, não sei, não sei me dar. E o sol congelou seu coração. Mas o astro rei com todos os seus planetas, cometas, asteroides, Terra, Marte, Vênus, Netuno e Urano, foi se apaixonar justo por ela, que o despreza e o deixa esperar. Acontece que o sol não se conformou, foi pedir ao vento para lhe ajudar, mas o vento nem sequer parou, pois não tinha tempo para conversar. Só sem saber mais o que fazer, com tanto amor para dar, começou a chorar e a derreter, começou a chover e a molhar e a escurecer. O sol pediu a lua em casamento, e a lua disse, não sei, não sei, não sei me dar. E 24 horas se passaram e outra vez o sol se pôs, a lua nasceu e de novo, e de novo, e de novo. O sol pediu a lua em casamento, e a lua disse, não sei, não sei, não sei que tal. O sol congelou seu coração. Vai encontrar alguém que com certeza vai te amar também. Dobradinha do projeto Pequeno Cidadão, Arnaldo Antunes, Edgar Escandurra, Antônio Pinto, maior galera. Pequeno Cidadão agora. A lição. Agora pode arrumar o quarto. Agora pega o que jogou no chão. Agora pode amarrar o sapato. Agora tem que jogar bola dentro de casa. Agora tem que bagunçar. Agora tem que se sujar de lama. Agora tem que pular no sofá. Fazer sua obrigação para ter o seu direito de pequeno cidadão. É sinal de educação. Fazer sua obrigação para ter o seu direito de pequeno. fazer a lição. Agora pode arrumar o quarto. Agora pega o que jogou no chão. Agora pode amarrar o sapato. Agora tem que jogar bola dentro de casa. Agora tem que bagunçar. Agora tem que se sujar de lama. Agora tem que pular no sofá. É sinal de educação fazer sua obrigação para ter o seu direito de pequeno cidadão. É sinal de educação fazer sua obrigação para ter o seu direito de pequeno cidadão. Primeira etapa deste Muqueca de Siri para crianças de todas as idades rolou Toing, Circo da Silva, A Casa e o Caderno, com Toquinho e Banda e a Orquestra de Guri, Baby do Brasil, Emília, a Boneca Gente, Alface, Adriana Partimpim, Macaco Saltitante, o Amigo do Elefante, Digui Calegari, Bernunça, do Boi de Mamão, com Mundarel, Velha Infância, Mundo Bita com Carlinhos Brown, e dobradinha do projeto Pequeno Cidadão, Tassiana Barros, Arnaldo Antunes, Edgar Escandurra, Antônio Pinto. Pode ser que tenha mais alguém, não tenho certeza, mas dá pra buscar aí. É um disco bem maneiro. Rolou O Sol e a Lua e Pequeno Cidadão. No fundo estamos ouvindo Massa Amigos com Massa Pan. Vamos abrir a segunda parte deste Muqueca Djerê. Meninas Sim, Alecrim. Depois Sandy e... vai ficar no vale. Thank you. desculpa pra Clarice, na escuta lá de Montreal, no Canadá. Sandy e Orquestra Filarmônica de Paraisópolis, Ciranda da Bailarina. Essa vida é tão corrida e tudo que eu quero é que ela seja mais florida. Borboleta tão colorida, me diz o que é que eu faço para ser assim bonita. Essa vida é tão corrida e tudo que eu quero é que ela seja mais florida. Abre as asas, voa longe, me enfeitiça de pureza. Quero ver o horizonte nos seus olhos, realeza. Abre as asas, dá um pulo, sai de dentro do casulo. Seja luz onde é escuro, construindo um bom futuro. Borboleta tão colorida, me diz o que é que eu faço para ser assim bonita. Essa vida é tão corrida e tudo que eu quero é que ela seja mais florida. Feitiça de pureza. quero ver o horizonte nos seus olhos, realeza. Abre as asas, dá um pulo, sai de dentro do casulo. Seja luz onde é escuro, construindo um bom futuro. O borboleta tão colorida, me diz o que eu faço para ser assim bonita. Que essa vida é tão corrida, e tudo que eu quero é que ela seja mais florida. Tudo que eu quero é que ela seja mais florida. Tudo que eu quero é que ela seja mais florida. Muqueca de Siri. Bia Medrani, bloco da palhoça, apresentando a percussão. Depois vai de assar. Fazer a marcação. Fiquem todos bem atentos pra saber como é que é o som de um instrumento que se chama afoxé. Oi, que se chama afoxé. Precisa ser doutor, basta ter um instrumento que se chama gogô. Oi, que se chama gogô. Badia Saad, Marcelo Preto, Bicharada, depois Cid Campos, A Lua no Cinema. bicharada pelo ar e pelo chão. Todos vêm cantando, cada um sua canção. Todos vêm correndo, fazendo muita folia. Mas o que eles querem é te desejar bom dia. Primeiro vem a galinha. Depois vem o pintinho. E o senhor galo. E vem o gatinho. O cachorrinho. Depois o senhor burro. Então o carneirinho. A vinha bicharada pelo ar e pelo chão. Querem é te desejar bom dia. Com sono vem a coruja. Atrás dela a cigarra. Depois vem o sapo. Rabbit. Rabbit. E o senhor grilo. De longe vem a foca. E a gaivota. Lá vem a dona Arara. Continuar com essa canção. Lá vem a bicharada pelo ar e pelo chão. Todos vêm cantando, cada um sua canção. Todos vêm correndo, fazendo muita folia. Pois o que eles querem é te desejar bom dia. E vem o peru. A galinha da Angola. O senhor pato. E a abelhinha. O cavalo. A dona vaca. Correndo o porquinho. E o senhor lobo. Lá vem a bicharada pelo ar e pelo chão. Todos vêm. Cada um sua canção. Todos vêm correndo, fazendo muita folia. Pois o que eles querem é te desejar bom dia. E vem os passarinhos. E o papagaio. E o periquito. Depois vem o macaco. Charada, lá vem o elefante pra acabar com essa canção. Engraçado, história de uma estrela que não tinha namorado. Não tinha porque era apenas uma estrela bem pequena. Essas que quando apagam ninguém vai dizer que pena. Era uma estrela sozinha, ninguém olhava pra ela. E toda a luz que ela tinha cabia numa janela. Com aquela história de amor que até hoje ela não existe. Amanheça, por favor. História de um vai dizer que pena. Era uma estrela sozinha, ninguém olhava pra ela, e toda a luz que ela tinha cabia numa janela. A lua ficou tão triste com aquela história de amor, que até hoje a lua insiste, amanheça por favor. Você está sintonizado numa frequência comunitária 98.3 FM, Rádio Campeche, mais de duas décadas de múltiplas vozes, quase que não sai. Cultura, Arnaldo Antunes, e esse backing maravilhoso de Marisa Monte. A seguir, Crocodilo Croc e dobradinha de palavra cantada. Eu volto daqui a pouco. Valeu! Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Muqueca com U e Q. Crocodilo Croc, réptil valente, nasceu de um ovo da estrela cadente. Crocodilo Croc, réptil valente, nasceu de um ovo da estrela cadente. Crocodilo Croc, réptil valente, nasceu de um ovo da estrela cadente.

você eu quero me casar, fazer da natureza o nosso altar. Rato, meu querido rato, eu que sou assim de fino trato, pra selar este contrato, meu faro é tão certeiro, com você vou ser feliz. Mesmo não sendo perfeita, eu sou a ratinha leita, fico toda aqui sem jeito, esperando um grande queijo. Ops! Esperando um grande beijo. Toda rata tem rabo longo, toda rata tem faro esperto, toda rata curte escuro, lambe restos, toda Muqueca de Siri, para crianças de todas as idades. Upa para Luciene, em Campinas. Toda quinta, às 7 da noite, ao vivo no B-Studio da Rádio Comunitária Campestre, tem Muqueca de Siri. Hoje, excepcionalmente, um programa infantil no domingo. Quando, em geral, rola o repeteco do programa gravado na quinta, das 11 à 1. Mas hoje, primeiro domingo de primavera, último domingo antes de Cosme e Damião, eu vim aqui brincar com meu erê, fazer 2 horas de música para as crianças, para Erê, para os Ibeges, Pueris. No fundo, o polonês mais carioca do mundo, um violino fantástico, meu querido amigo Nicolás Krasik. Sítio do Pica-Pau Amarelo, do melhor ministro da cultura que já tivemos, Gilberto Gil. Começar a próxima etapa com essa mesma música, com Fima Aróstica e Vanessa Moreno. Na segunda parte rolou Alecrim, Meninas de Sinhá, A Ciranda da Bailarina, Chico Buarque e Edu Lobo, Sandy, com a Orquestra Filarmônica de Paraisópolis, Borboleta, Flor de Sal, apresentando a percussão, Bia Bedran e Bloco da Palhoça, Bicharada, Badia Assad e Marcelo Preto, A Lua no Cinema, Cid Campos, Cultura, Arnaldo Antunes e Marisa Monte, Crocodilo Croque, Fernando Aleixo e Dobradinha com Palavra Cantada, Rato e Criança Não Trabalha. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais, Muqueca com U e Queu. Rebelde desde 2006, A Carrapeta Mais Inusitada das Galáxias, Prêmio APCA 2007, Melhor Podcast, Prêmio Aldir Blanc da História Cultural 2020. Muqueca é a favor do copyleft, da partilha do conhecimento, do direito à radiodifusão. Por isso, no próximo final de semana, tem oficina de radiocomunicação aqui no Bistúdio. E toda quinta, às 19h, o programa é feito com estúdio aberto para quem quiser entender como é que funciona uma rádio comunitária, se apropriar da técnica e proliferar outras antenas por aí. Estou à disposição. Bora lá. Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo, sítio do Pica-Pau Amarelo. Sítio do Pica-Pau. sítio do pica-pau amarelo. Sítio do pica-pau amarelo. Sítio do pica-pau amarelo. Sítio do pica-pau amarelo. Tria pa pa din tup tup tada. Tria pa pa din tum. Tria pa pa din tup tup tada. Tria pa pa din tum. CL, a cuca te pega.

olha, a bruxa vem chegando. Fazendo malvadeza, algazarra e estripulia. O senhor dono da casa, chame logo a benzedeira pra salvar o nosso povo. Até o lobisomem, a maromba e o boitatá se juntaram lá na praia e vieram a tentar. Acabar com essa peste. O meu boi morreu, ai quanta tristeza. Manda buscar outro maninha lá na fortaleza. Agora uma música para meu filho, depois uma para meu neto, depois uma para os dois. Sol de B, bem para Curipi. Um rei, um sol, um leão veio iluminar a real atenção, veio desafiar. O seu mar fez no chão, navegou no colchão, navegou o coração. Almofada a remar pelos filtros do amor, acendeu e embarcou. O B de barco que flutua no horizonte do olhar, escreve um arco em nossa íris, nos ensina a ensinar. Por A mais B quero aprender, saber e saborear. Como fazer, por onde ir, correr, desacelerar. O B de barco que no horizonte do olhar, escreve um arco em nossa íris, nos ensina a ensinar. Por A mais B quero aprender, saber e saborear. Como fazer, por onde ir, correr, desacelerar. Um erê, um do, um guri, um piá, faz o senso. Debaixo do braço, que

dragões gigantes devoradores, lobos de sopros arrasadores, ciclopes de olhos assustadores. As naves são banidas dos céus, cabeças de dragão vão rolar. Os lobos vêm lamber os seus pés, ciclopes já não podem enxergar. Mas dá pra ver que quando o sono bater, ele vai se aproximar, pedir meu colo e dizer que vai parar de lutar. E aí pode até ser que o tempo deixe eu contar antes dele adormecer. Parte do Muqueca de Siri de hoje. Querer. Sítio do Pica-Pau Amarelo com Firma Aróstica e Vanessa Moreno. Mãos à obra, pé na tábua, barbatuques. A Cuca te pega, Cássia L. Maricota e Bruxa, com a Associação de Moradores de Santo Antônio de Lisboa. O Sol de B, Pedro Luiz, Ben Rubel, Bravura e Brilho, Brilho, Ziba. E no fundo, o Erê, com Clarianas. Vamos continuar com o Erê, um coral Filhos de Iemanjá e Zeca Pagodinho. E depois, Saci, o Rio do Hora. Viva as crianças! O filho é sua criança. Está te chamando, dois, dois, ele quer te ver, dois, dois. Acredita ver que essa vida é um doce, mesmo se não fosse, eu seria assim. Sou menino brincalhão, encontrei a chance, bem ao meu alcance, e agarrei pra mim, eu dou um. Viva Cosme Damião, dou um. Viva Cosme e Damião, viva Cosme e Damião, viva Cosme e Damião, dou um. Eu dou um. Viva Cosme e Damião. O que importa é que a gente miúda me trouxe ajuda quando precisei. E o que prego nas minhas andanças, que suas crianças me ditam a lei. E assim me sinto protegido, ungido com a viscosidade da fé. Sua bênção é a presença imensa, que vença com a crença quem tem seu axé. Que eu dou, eu dou um. Viva Cosme e Damião, dou um. Eu dou um. Viva Cosme e Damião. Oi, viva Cosme e Damião. Viva Cosme e Damião, dou um. Eu dou um. Viva Cosme e Damião. Da vida tão amargurada, essa gurizada me veio a nascer. E hoje sou cobra. Bolo, bala, bola, cuscuz e manjar. Que eu dou, eu dou um. Viva Cosme e Damião, dou um. Eu dou um. Viva Cosme e Damião. Viva Cosme e Damião. Viva Cosme e Damião, dou um. Oh, eu dou um outra vez. Viva Cosme e Damião. Só quem acredita vê que essa vida é um doce. Se não fosse, eu seria assim. Sou menino brincalhão, e encontrei a chance, bem ao meu alcance, me agarrei pra mim, eu dou um. Viva Cosme e Damião, dou um. Eu dou um. Viva Cosme e Damião. Oi, viva Cosme e Damião. Viva Cosme e Damião, dou um. Sou cobra criada, salve a invejada, falando de direito. 27 de setembro, eu sempre me lembro, não esqueço de dar. Bocada, paçoca, suspiro, pipoca, bolo, bala, bola, cuscuz e manjar. Eu dou um. Viva Cosme e Damião, dou um. Olha o balé que dou um. Viva Cosme e Damião. Viva Cosme e Damião. Viva Cosme e Damião, dou um. E viva o Saci Pererê!

escrever. Tem um arco-íris rabiscado no horizonte, traço um avião. No meu castelo guardo sonhos, diamantes, trago e botão. Muqueca Siri nas redes sociais. Francisco da Silva, alunos da escola Sá Pereira, meu sonho é voar. Pagodinho, Falange de Erê, Uba, muito axé pro Arlindo, música dele, Falange de Erê. De Arlindo Cruz e Sombrinha, Falange de Erê. Saci Pererê, Rio do Hora, maestro Rio do Hora, diretor musical, inclusive do Zeca, o cara da flautinha, Asa Asa, Caetano Veloso, do disco Joia, Rabisco no Horizonte, Bia Bedran, Meu Sonho é Voar. No fundo agora Brincantes, com Barbatuques. E vamos terminar com mais uma dobradinha de Mundo Bita, que já rolou, mas que é muito bom. Uma com Emicida e o lançamento deles. O amor é tudo de bom, me deu um medo. Vamos ser brincantes. Cultivar, nutrir as crianças que temos dentro. Mais criancice, menos ego. Mais brincadeira, menos poder. Enfim, um beijo pro meu neto Benjamin, pro meu filho Bernardo, pra minha mãe Rosa, pras minhas irmãs. Um beijo pra toda a galera ouvindo. Come, come, pé, pão, pé, escolhido foi você. Sejamos brincantes. E eu sou Flamengo. Sejamos Flamengo também. Cinco Marias espalhadas pelo chão. E o fantoche dominó. Se anda na casa da vó. Come, come, pé com pé, lindo de ter. Que show que você vai fazer. Barbatuca, faz a boca um chocalho pra poder brincar. Toque, toque, peito estalo. O som do corpo faz um tum-titi-tum-titi-pá. Tudo, tudo. Canta e toca barbatuca, faz a boca um tique-tique pra poder brincar. Toque, toque, peito estalo. O som do corpo faz a música em todo lugar. Bicho de pelúcia, bola, vamos ver. Boneca, bodoque, corda de pular. Canta bem do estilingue, viu o quê? Por que que você quer brincar? Peteca, pião, cinco Marias espalhadas pelo chão. Yoyo, fantoche, dominó. Ciranda na casa da vó. Come, come, pé com pé, unido, unité. O escolhido foi você. Pipa, peteca, pião, cinco Marias espalhadas pelo chão. Yoyo, fantoche, dominó. Come pé com pé, lindo de ter. Que som que você vai fazer? Canta, toca barbatuca. Faz da boca um chocalho pra poder brincar. Toque, toque, pente estalo. O som do corpo faz um tum-titi-tum-titi-pá. Tudo, tudo. Canta, toca barbatuca. Faz da boca um tique-tique pra poder brincar. Toque, toque, pente estalo. O som do corpo faz a música em todo lugar. Faz a música em todo lugar. Faz a música em todo lugar. Faz a música em todo lugar. Bom, pá. Eu acho que a coisa mais maravilhosa do sentimento é que ele não precisa de tradução. A emoção, ela não precisa de tradução. Peça abraços em torno pra pôr no alguém que quer o presente sempre. O sol reluzente dá pra vida contorno, brilha cintilante como joias e adornos. Ansiosamente a gente aguarda o retorno e torna a encontrá-lo contente. Porque no fundo, no fundo, no fundo nós sente que o mundo sozinho seria entediante. O amor é o tempero que o faz interessante. E só se prova coletivamente. Viu? A-M-O-R. Mas continua em frente. Por onde for, saiba só o amor. Pode ser água, terra, semente. Semente e tudo de bom. Isso aí. Tudo de bom. Tudo certo, tudo certo. Tudo de bom. Tudo de bom. Onde quer que a lua lhe acompanhe quietinha, uma rede sua numa tarde quentinha. Abrigos são amigos pulando amarelinha. E a bola caiu lá na vizinha. Onde se quer ficar e que se tem mil motivos. Uh-huh. Onde os beijinhos podem ser curativos. Lá onde as histórias transbordam dos livros. Onde a gente se sente mais vivo. Porque no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo nós sente que o mundo sozinho seria entediante. O amor é o tempero que o faz interessante. E só se prova coletivamente. Entendeu? A-M-O-R. de ser água, terra, semente e tudo de bom. Só amor. Tudo de bom. Me deu um medo, papai.